hoje com o pastor Joseph Prince. Você pode ficar em pé só mais um momento? Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Há um casal aqui. Não vou pedir para se identificar, mas... Vocês não estão assentados juntos. São casados. De fato, vocês têm pensado sobre o divórcio. Eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. E o Senhor está dizendo que o preço que vocês vão pagar pelo divórcio vai custar vocês, não só agora, mas nos anos vindouros. E vai custar muito. Não queremos que vocês sofram tanto. E é por isso que eu estava lutando até para trazer essa palavra para vocês, mas o Senhor pede para não fazerem. Isso vai acabar com vocês, mentalmente, emocionalmente. Vocês vão ficar noites sem dormir. Não vão conseguir dormir. Os dois. Ok? E o Senhor diz, ele pode transformar seu casamento e ele pode transformar a água em vinho. Se vocês lutarem mais um pouco e você nem consegue pensar em ficar com essa pessoa, o Senhor diz que ele pode mudar tudo isso. Não é você que vai fazer, mas ele vai fazer. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O nosso Deus é bom e eu quero que os músicos voltem outra vez e alguém está agora sendo curado de um problema no ombro direito. Vou mostrar para você onde a dor está. Está no seu braço direito. É um problema no ombro que está causando essa dor. E você sente muita dor na parte superior do braço. Ok, mais ou menos aqui. E o Senhor me disse que é um problema nos ombros. Quem quer que seja, por favor, levante a sua mão agora mesmo. E comece a mover o seu ombro para cima e para baixo. Comece a fazer assim. Mais uma vez eu vejo que a dor está bem aqui. Na parte de cima. Certo? Perto do tríceps ali. Mexa o braço. Amém. Veja o que o Senhor fez. Se sabe que a dor foi embora, levante mais alto. Vem mais alto. Existem alguns que estão fazendo isso. E o Senhor, quando me dá uma palavra, geralmente, muitas pessoas são curadas. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. É do mesmo jeito que ele fez com os 12 cestos de pães. Agora, quem não sente mais dor, a dor foi embora. Não fale que é pela fé, mas diga que a dor foi embora. Se você sabe que a dor foi embora, então diga que a sua dor foi agora embora. Quem é? Acene fortemente, agora mesmo. Acene. Acene, glória a Deus. Olha para onde eu estou apontando, este homem aqui embaixo. Aquele outro. Alguém pode verificar o que aconteceu? Alguém fala para mim? Você está com dor nos ombros por quantos anos? Quantos meses? Por meses estava com dor? Quando mexi os ombros dessa maneira. Agora a dor foi embora? Glória a Deus, glória a Deus. Um senhor que está aqui. Você, irmão. Alguém, por favor? Aquele irmão, de branco. Acene, está atrás de você. Isso. O que ele disse? Ok, glória a Deus. Obrigado, senhor. Alguém mais? Alguém mais? Obrigado, senhor. A dor se foi. Quando você mexe o braço, não sente mais dor. Uma irmã aqui, de rosa. Acho que é rosa, certo? Olha ali. Really, thank God. The pain is gone and I've been carrying this pain for quite a few months already. And it's not easy to sleep lah. So I really thank God for his this is a gift from God. Thank God. Glória a Deus, obrigado Senhor Jesus. Muitos de vocês também estão tomando remédio para pressão e, recentemente, mesmo tomando, você descobriu que você agora está sentindo dores na área do coração e descobriu que o medicamento não está funcionando. Se você puder, levante uma das mãos bem alto ao Senhor, o Senhor vai te curar agora mesmo. Amém? Ele vai te curar aí no seu lugar. Obrigado, Senhor, obrigado. Isso, levante suas mãos. Você também, irmão, obrigado. Glória a Deus. Você até sentiu um medo no seu coração sobre o fato de que talvez uma noite dessas você vai ter um ataque cardíaco. Você tem escutado muito noticiário sobre isso na TV e você está preocupado. Bem, hoje o Senhor está dizendo isso para você. Amém? Não é bom vir para a igreja? E aqui o Senhor derrama o seu amor sobre você e ele diz que você não vai morrer assim. Amém? Você não vai morrer assim. Quem sabe ele está falando sobre o arrebatamento? Aleluia! Vai acontecer em breve, amém? Mas se livre desse medo. O Senhor está falando contigo. O Senhor falou que chegou sua vez. E Ele quer que você saiba que você não vai morrer assim. Então, não tenha mais esse medo. Lance isso fora. Amém? Altera. Em hebraico, não temas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, liberamos essa cura, Senhor. Da Tua palavra, Senhor. Liberamos essa cura. Tu falaste e aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, como Tu falaste, cure agora mesmo este coração. Limpa todas as artérias. Conceda a eles, Pai, em nome de Jesus, um coração bem novo. Em nome de Jesus, um coração que bate ao ritmo da graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora mesmo. E enquanto eu estou orando, você está sentindo poder chegar à sua vida e força. Sente uma energia, certo? Aqueles que estavam acenando as suas mãos, se aconteceu, acene de novo. Você sente energia e força chegando ao seu corpo. Você sente, irmão, força, energia no seu corpo. Às vezes há manifestação, certo? E às vezes não sentimos nada. Mas, neste caso, está tendo manifestação. Então, isso é muito bom. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Deus é bom. Amém? Ele ama a sua igreja. Obrigado, Senhor Jesus. Quero falar mais uma coisa. Eu vejo muitos cartões de crédito. Cobranças estão chegando. E nele diz, Mark Tenziu. Não, eu só estou brincando. Esse é o nome do pastor Mark. Brincadeira. Mas eu estou podendo ver que aquele seu extrato que você recebe mostra uma dívida grande daquele cartão. E você está preocupado, pensando, assentado e estava pensando naquela conta quando recebeu. Parece que tinha um vaso de flores perto de você. Amém, eu acho que é uma irmã, eu não sei quem você é, mas eu vejo você assentada ali, medo entrando no seu coração. Talvez é o seu cartão de crédito ou o cartão do seu marido ou de alguém, mas o Senhor diz que isso vai ser pago de uma forma sobrenatural. Vai ser pago de uma forma sobrenatural. Agora você, por favor, escreva para a igreja quando isso acontecer e nos avise. Amém? Amém. Quando acontecer, nos avise. E também, eu vejo que muitos de vocês estão no momento de decisão. Precisam decidir qual tipo de carreira que vocês vão ter. O que você quer fazer e não sabe. Não está certo e precisa decidir. Alguns estudantes que precisam tomar essa decisão. E eu quero que você saiba que quando você der um passo adiante, vai descobrir que uma escolha vai se tornar cada vez mais forte a partir de hoje. Aquela paz, aquela vida vai se tornar mais forte quando você tomar a outra decisão. Aquela vida encolhe, era como se, por exemplo, estivesse indo embora. Vai ficar cada vez menor. É como eu tento explicar, eu não sei se você está entendendo. Amém? As coisas de Deus até uma criança pode entender. Amém? Você vai se sentir mais forte. Então dê um passo. Não pode ficar parado dizendo, Senhor, sabe, Senhor, eu não vou mesmo nem em nenhuma entrevista até que o Senhor fale comigo. Não, dê um passo. Se você tiver uma entrevista, então vá. Quando você fizer isso, você vai ver que uma direção vai ser mais forte e a outra mais fraca. Amém? Eu creio que Deus vai te dar sabedoria. Pai, eu te agradeço porque o Senhor está dando sabedoria no nome maravilhoso de Jesus. Amém? O que eu vou dizer agora é algo muito sensível para muitas pessoas que estão aqui. E é sobre um homem que perdeu o emprego e perdeu outro emprego. Ficou um tempo naquele trabalho, mas acabou perdendo. Quando eu falo sobre perder o trabalho, talvez pediu demissão ou foi mandado embora. Agora, posso falar algo aqui. O denominador comum aqui é o trabalho é diferente, o chefe é diferente, mas você é o mesmo. Ok, não é fácil falar isso, mas o Senhor te ama. E se você chegar e dizer ao Senhor, Senhor, faça algo em mim. Amém? Talvez o Senhor vai te dar força e poder, ou talvez perseverança. Amém? Para você ter paciência. Talvez você precise aprender a perseverar naquele trabalho. E o Senhor te ama, seja quem você for, certo? Pare de desperdiçar o seu tempo. O mundo continua dando voltas. Os demais continuam vivendo. É você que está pagando o preço. Não faça isso, se arrependa. Amém? Mude sua mente. Pare de culpar as outras pessoas, pare de culpar o chefe, pare de culpar o trabalho, ok? Você precisa de sabedoria para ver quem você é em Deus e pare de ficar sentindo pena de si mesmo, amém? E Deus vai te dar o favor e a graça, amém, para que as coisas mudem. Amém? Glória a Deus. Amém. Dê a Jesus a glória, o louvor e a adoração. Você pode se assentar? Obrigado, Pai. Obrigado, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. O Senhor está tocando em pessoas com problema nas costas. Tem alguém aqui com um problema nas costas? E olha onde eu estou tocando. Será que está certo? Ok. Isso aqui. O lado esquerdo, certo? Meu lado esquerdo. Ok? Viu? Você tem um problema ali. Eu não sei se você está sentindo agora, mas o Senhor te curou. O Senhor tocou em você. Eu quero que você mude o seu assentar e mexa bastante e comece a procurar aquela dor que sentia. Se você sabe que foi embora, acene. Ok, acene se foi curado. Acene agora. Mostre porque o Senhor te curou. Irmão, o Senhor te curou. Ok, tem mais alguém? Mais alguma pessoa? Você também? Ok, essa irmã que está aqui bem perto. Você pode falar da cura? O que aconteceu? Vamos ouvir. Do lado esquerdo? Yes, exactly the same. Por quanto tempo? I think many, many years, because, you know, it was... Uau! O Senhor te ama, hein? Yes. Foi embora. Yes. Ok. Glória a Deus. Ok, vamos à palavra? Hoje nós vamos falar sobre as leis de Deus. Mandamentos. Estatutos. Ok? Vamos começar com os líderes. Ok? Vou apontar para um líder e ele vai falar um dos 10 mandamentos. Vou dizer o terceiro mandamento. Ok, qual é? Vamos começar com os líderes aqui na frente, porque eles são os líderes, certo? A começar com a pastora Lia, damas primeiro. Sempre damas primeiro. Quando abrimos a porta, deixamos as mulheres entrarem primeiro, certo? O problema é que as pessoas que lutam pelos 10 mandamentos nem sabem memorizar os 10 mandamentos, muito menos os nossos líderes. Amém? Quer dizer que não vivemos uma vida moral? Não, o fato é que a Bíblia diz que estamos mortos para a lei. A lei é para aqueles que estão vivos. Então, deste lado da vida. Mas a Bíblia diz que eu e você morremos para a lei e ressuscitamos com Cristo. Estamos fora da dimensão da lei. Você está ouvindo, igreja? A lei diz, não roubarás, amém? A graça em nós, não somente não roubamos, não temos desejo de roubar, mas amamos dar. Amamos abençoar, amém? Você pode até obedecer o mandamento de não roubar e ainda não ser generoso, isso não vai adiantar. Você pode ser muito avarento, amém? Mas a lei nunca vai te dar aquele tipo de vida abundante que o Senhor Jesus quer que você viva e até na área do casamento, que diz, não cometerás adultério. Não diz você deve amar a esposa. Na lei, só diz para não cometer adultério se é casado. Amém? Mas a graça te dá amor pela esposa. Um amor forte. Quero dizer para todos vocês, não se esqueça o que o Senhor disse para Davi quando ele cometeu adultério. O Senhor disse, se não era o suficiente, eu teria te dado mais. Amém? Então, quando se trata até mesmo de satisfação sexual, se você não está satisfeito com isso, amém? Não culpe sua esposa. Amém? Não culpe qualquer outra coisa. Pode ser que você esteja preso, talvez no passado, ou ainda esteja fazendo, assistindo pornografia, isso está atrapalhando o seu casamento, e eu sei que todo mundo que está preso à pornografia vai ter problema no casamento. Eu sei que é fato. Amém? Eu sei, eu já vi. Já vi muitas vezes, já li sobre isso, pessoas me falaram isso, e eu sei que uma vez que você assiste a pornografia, você vai ter um casamento infeliz. E às vezes tem muita briga no casamento. E eu quero dizer que, se este é você, temos muitos testemunhos, como deste homem, que é da ilha Fiji. Ele diz assim, Pastor Prince, eu sou um cristão desde criança. Quando fiz 15 anos de idade. Aqueles que têm filhos com a idade de 15 anos, nunca pense que o diabo não vai atacá-los nessa área. O diabo não faz acepção de pessoas. Ele não tem misericórdia. Quando fiz 15 anos, eu fiquei viciado em pornografia. Isso aconteceu por 4 anos e piorou quando eu entrei na universidade. Eu também tinha pensamentos ruins na minha mente constantemente. Quando um pastor ou um líder falava sobre a graça de Deus para mim, mexia com algo dentro de mim. Eu queria ouvir mais, então pesquisei sobre a graça no YouTube e me deparei com as suas mensagens. Todo dia, depois das minhas classes, ouvia suas mensagens. Primeiramente, eu não conseguia entender aquilo que você pregava. Ele não tem mais 15 anos de idade, mas obviamente está na escola. No início, não entendi o que você estava pregando. Na verdade, algumas pessoas da igreja ainda não conseguem entender o que eu estou pregando. Na verdade, quando eu passo um tempo com o pastor Mark, eu ainda não consigo entender o que ele está falando. Mas ele sabe que eu o amo. No início não entendi o que você estava pregando porque não tinha escutado nada como isso antes. Mas eu continuei ouvindo e graças ao Espírito Santo pela sua ajuda. Depois de semanas estudando e ouvindo as suas mensagens, eu me deparei com um estudo sobre a nossa justiça em Cristo. Você falou para confessar bem alto: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E Jesus é a minha justiça. Declarei isso regularmente e fui totalmente liberto daquilo, da pornografia. E permaneço liberto já por 3 anos. Há, na verdade, um poder em confessar a nossa justiça em Cristo. Fiquei perplexo em descobrir que pensamentos negativos não têm voltado mais à minha mente. Esses acontecimentos foram grandes milagres na minha vida. Glória a Jesus. Obrigado, Pastor Prince, por pregar o Evangelho da Graça. As suas mensagens me libertaram e também milhões de pessoas no mundo. É o que o mundo precisa escutar para se libertar de toda a escravidão e vícios. Que o Senhor continue te usando e te abençoando poderosamente no Evangelho nesses últimos dias. A Deus seja a glória. Amém, amém, amém. Então, se você estiver viciado, não estou dizendo para usar as suas forças para parar de assistir, mas eu te digo que se o desejo vier, aprenda a confessar. Talvez você vai confessar de uma maneira muito vazia e vai se sentir como talvez um hipócrita. Mas confesse. A Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida por Jesus Cristo. Quando reina nessa vida, você vai reinar também sobre a pornografia. Amém. E vai se tornar como um príncipe, uma princesa. As pessoas ao seu redor vão sentir como existisse realeza em você. Queremos isso. Queremos ver realeza em seu comportamento e palavras, mesmo as suas roupas sendo simples, as pessoas vão sentir realeza, porque todos nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, amém? Nós somos os seus companheiros, glória a Deus. Realezas. Sabia que as pessoas deviam sentir a fragrância da realeza quando você chega num lugar. Isso não é orgulho, não é atitude de santarrão, mas realeza. Amém? Essa realeza, como a realeza que Jesus tinha, que se ajoelhava e lavava os pés dos discípulos. Mesmo assim, eles ficavam com medo de se aproximar dele e ficavam com vergonha de discutir entre eles quem seria maior entre os discípulos. E mesmo tendo passado momentos íntimos com ele durante vários dias, havia uma glória e uma realeza sobre ele que eles ficavam com medo. Então eu quero que você e eu experimentemos o caráter de Jesus fluindo em nós. Não é nós tentando imitá-lo, mas ele se manifestando em nós. E todo o povo diga amém. Então, quero ensinar uma lei. Agora mesmo. Vou falar sobre a lei. Dá para acreditar que podemos pregar em cima da lei? Amém. É chamada a lei do resgate. Ou a lei, ou também conhecida como a lei da presa. Ok? Em Números. Aqui diz que falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, então foi o Senhor quem deu essa lei, a lei da presa. E se você entender essa lei, vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. E eu nunca compartilhei isso antes. As verdades que vamos ouvir, eu nunca falei sobre isso, nunca, em nenhum lugar, antes de hoje. Essa palavra veio a mim como revelação do Senhor. Alguns anos atrás, quando na verdade eu estava passando por algo, sabe muito, difícil, que foi a perseguição por pregar o Evangelho da Graça, que é o Evangelho verdadeiro. Não há outro Evangelho. Amém. E a perseguição começou, e a melhor parte foi isso. Depois de um tempo, depois de alguns anos, os mesmos que começaram a nos perseguir o tempo todo estavam pregando as nossas mensagens. Quando era conveniente, pregava as minhas mensagens. Agora, as minhas mensagens devem